Glória a Deus, aleluia. É por aí, né? Estamos num clima, num momento onde Deus está presente, nós temos que aproveitar tudo. Não disperse, não tire a sua atenção de Jesus, porque Ele ouve orações e Ele age de acordo com os clamores do nosso coração. Então fique atento ao Senhor. Então tem essa carta aqui do mês de maio deste ano. Como que nós temos que agir quando estamos numa tempestade? Né? Quando Jesus estava no barco, qual foi a atitude dele e qual foi a atitude dos discípulos que estavam com ele? Foram atitudes diferentes. Né? Ele que tinha todo o controle sobre tudo, sobre todas as situações, e os outros que ficaram apavorados, achando que ele não estava tomando conhecimento, ou mais, que ele estava dormindo, folgado, sem fazer nada, em vez de ficar ajudando a tirar água do barco. Que não era o caso tirar água do barco, porque o problema não era a água do barco, era a tempestade. Então, o que nós temos que fazer? Então, a carta é assim, baseada na palavra de Deus, nos exemplos de Jesus, como que nós vamos proceder nas dificuldades. Não vou te falar que é fácil, porque quando a gente está num ataque, é complicado, aquilo, a gente fica machucado, é um tormento, é um horror, porque tudo isso é uma pressão do diabo. Mas nós temos que perseverar na oração, porque a nossa fé chega lá e nós recebemos a resposta. Não pode parar de orar porque não recebeu no primeiro minuto. Não recebeu porque Jesus falou assim, homens de pouca fé. Então, não recebe. Porque vocês são tímidos, Jesus falou, na fé. Tímido quer dizer, vocês não têm fé. Por que vocês não mandaram o vento parar? Vocês já não viram como que eu faço nas situações? Poxa, eles estavam andando com Jesus há tanto tempo, vendo tudo que Jesus fazia, era para eles fazerem. Jesus não precisava nem fazer nada, porque o diabo não ia destruir Jesus. O que ia acontecer? Ele ia ficar boiando, dormindo na água. Porque ele estava cansado e mal nenhum chega nele. Mas ele nos deu essa condição. Tanto que a palavra de Deus diz que nenhum mal me atinge. Mas se eu estiver morando no esconderijo do Altíssimo, naquele lugar. Mas como que, onde quer esse esconderijo? Me dá um endereço. Ah, claro que eu dou. É quando você está adorando a Deus. É importantíssimo adorar a Deus. Então, essa carta, essas cartas de ensino que Deus mandou eu escrever... Justamente é para aprender a se posicionar na palavra de Deus e também para encorajar cada um a não parar. Gente, porque quando vem um ataque, se você não está firme ainda na direção de Deus e na palavra, a tendência é parar. Ou então, você pedir ajuda para os outros. Não é para... Você tem que acostumar a pedir ajuda para Deus. E confiar que ele vai vir. Aguenta firme, porque ele vai vir. O negócio é essa espera. Por que, que é essa espera? Por causa da fé. Mas nós temos que buscar o crescimento na fé. Tá? Então, essa carta é disso. Mas sempre eu venho abordando esse assunto ou outro. Tem a carta que eu fiz lá sobre o dízimo. Quem leu essa? É alguma... Aí já teve gente brava, religioso. Eu falei, não vamos discutir isso. Você vai orar lá umas 500 mil horas em línguas e ler bastante a Bíblia. Daí a gente vai conversar. Porque eu não vou discutir teologia agora, né? E eu nem, também não estou falando que não é para dar dízimo. Eu só estou falando que o dízimo não vai fazer você ficar bem financeiramente. E não é por aí que Deus vai curar você ou te dar paz ou arrumar a sua casa. Tá certo? Se você não ajeitar o seu coração, o seu dízimo não adianta nada, meu amigo. Porque se fosse assim, nós íamos andar igual os da antiga aliança, né? Olho por olho, dente por dente, ia acabar com todo mundo, dava dízimo e Deus abençoava. Mas nós somos nascidos de novo. Agora com a natureza de Deus, não pode ser mais de coração todo desajeitado aí, sem a correção de Deus. Nós temos que ajustar isso. Então, aí sim. Por isso que ele fala, vai lá, ajusta o seu coração e depois você vem fazer a sua oferta. Porque não adianta nada você estar se achando de bacana ofertando e você não está fazendo o que Deus diz. Então, a pessoa não entendeu nada. Tipo, que nós temos hoje acesso a este lugar aonde os levitas, eles tinham, né, a tribo de Levi tinha esse acesso, que era do tabernáculo. Eles, a família inteira do sacerdote, usufruía de tudo o que Israel trazia, tanto que eles não tinham posse na terra. Eles não tinham um lugar deles. As outras tribos, eles tiveram, porque Deus dividiu. E Deus falou certinho, você vai pegar essa parte, você vai pegar essa. E vocês, da tribo aqui de Levi, vocês vão ficar aqui no centro do país. E todas as ofertas virão para aqui, para mim, para cá. Então, para mim, Deus, porque Deus não está precisando de oferta de ninguém, mas é para manter a obra dele, quem está servindo ele. Então, veja, nunca faltou para eles, porque eles estavam no santuário de Deus. E hoje? Hoje, nós também estamos, porque nós nascemos de novo. Nós temos a natureza de Deus, é só começar a adorar a Deus, nós temos o mesmo acesso das coisas para a provisão que toda... O sacerdócio tinha com a sua família. Então é isso que eu estou ensinando. Eu não falei que não é para você não dar dízimo. Aí a pessoa fica tão confusa. Mas olha, e o dízimo e a oferta? Gente, pelo amor de Deus, vai orar, porque não adianta, você quer lei. Você não quer ser guiado pelo Espírito Santo. Porque às vezes você quer dar o seu dízimo daquele valor e às vezes Deus quer mais de você. Porque ele quer deixar você livre da dependência daquilo que você tem, porque ele quer te dar mais. Você não entende que Deus está fazendo isso? Ele não está roubando nada de você. Ele quer te treinar, porque se você se desapegar, você vai ter mais. Se ficar ridículo, você não vai ter não. Né? Aqui, Deus, enfia um pouco aqui. Não vai ter, vai começar a andar para trás. Tá? Então, Deus está ensinando isso. Então, as cartas são para isso e aí vai, e aí vai. Esse do Kenneth aqui, gente, impossibilidade humana e possibilidade divina. É, esse livro é indicável, né, gente? Porque ele mostra na palavra de Deus que nós é que estamos pondo dificuldade para Deus agir na nossa vida. Mas, queridos, nós temos que entender uma coisa. Antes da gente entrar nesta possibilidade divina, nós precisamos saber o que, que Deus quer de nós. Porque, de repente, nós estamos querendo, assim, um Mercedes cor-de-rosa, sabe? Um avião lilás, violeta. Ah, gente, vai dormir, né? Pelo amor de Deus, é iate. A pessoa está querendo ser Miss não sei de onde. Ah, não dá. Você está pedindo coisa errada. Se você ficar pedindo coisas que não está na direção de Deus, ah, mas então o que, que Deus quer para mim? Eu não sou o Espírito Santo. Ninguém aqui é o Espírito Santo. Você tem que orar e Deus vai começar a mudar o seu coração e mudar até a sua visão e o que você está buscando e pedindo na vida. Amém. Quando ele mudar o seu coração, você vai ter outras coisas muito maiores. Então, esse livro é para você aprender. Porque, às vezes, a gente só está pensando nas coisas naturais. Deus não está olhando nada do natural. Mas ele não vai deixar faltar nada para você. Ele te cobre, ele te supre. Então, esse livro é legal para isso. Tá? E esse da Joyce aqui, o poder da oração simples. Como falar com Deus sobre tudo. Tipo, não é para você ficar reclamando do vizinho. Não é assim, oração simples. Oração simples é você... Né? Porque, tipo, né? Vai ficar lá com aquelas conversas com o madre com Deus. Não é por aí que ele resolve também. A simplicidade do coração. Que você sabe que Deus é o seu pai e que ele ouve a oração. É isso que Deus quer, que você entenda... Que Deus é o seu pai. Mas olha, não fica fazendo uma correlação de seu pai terreno com Deus pai, porque é outra coisa. Porque o nosso pai terreno, ele foi maravilhoso porque nós estamos aqui nesse planeta e a gente teve a oportunidade de aceitar Jesus e nós vamos para o céu. Nós vamos viver eternamente com Deus. Então, toda glória a Jesus por esse nosso pai terreno. Foi maravilhoso. Mas o nosso Deus disse agora, eu sou o seu pai. Ele está dizendo isso agora, eu sou o seu pai. E ele disse que ele faz tudo por nós. Então nós precisamos lembrar muito bem do filho mais velho e do filho pródigo. O filho mais velho ficou trabalhando lá no campo e nunca entrou dentro de casa, deu um beijo no pai. Nunca sentou com o pai, olhou no olho do pai, sabe, passou a mão na cabeça do pai, falou alguma palavra de amor para o pai, ou muito mais. Disse o problema que ele estava enfrentando lá no trabalho, no campo, que era do pai, mas ele tomava conta como filho. Ele nunca veio falar para o pai, olha, como que eu vou resolver isso? Ele sempre carregou tudo sozinho, ele sempre fez tudo com a sua própria força, sem... vir ter com Deus, um relacionamento. Não entrou na casa do pai. Ele ficava lá fora, só trabalhando. O outro se arrependeu e veio. E disse, olha, é melhor eu ser empregado do meu pai, porque eu sei como ele trata os empregados. Dá comida boa, porque aqui, esses meu patrão, ele me dá lavagem de porco. Não dá, ser empregado dessa gente horrorosa do mundo. É melhor eu ser empregado do meu pai, que é maravilhoso. Então, ele volta, Deus perdoa e manda fazer aquele banquete que todo mundo sabe. E fez aquela festa porque esse filho se arrependeu e veio ficar na presença do pai. Então, o que, que Deus não vai fazer se você ficar na presença dele? É isso que está faltando, você ficar na presença de Deus. Se você fica na presença de Deus, você aprende a amá-lo. E você aprende a amar as pessoas e aprende a receber de Deus. Você tem que aprender a receber de Deus. Mas você precisa conhecê-lo. E você só o conhece ficando junto com ele. Então, ele ficou o outro lá, né? Chamou os empregados, falou, o que é isso que meu pai está fazendo? Ah, seu irmão chegou, está dando uma festa. Invejoso, né? Que é isso, esse meu irmão? Olha, um cara desse, tal e tal. E daí o pai vem lá, que é, meu filho, que você está aí fora, que você não entra. Ele disse, olha o que você fez com esse daí, que ele, tal, foi embora. Ele disse, meu filho, vale a salvação dele. Isso vale muito e você só ficou trabalhando e nunca veio perguntar se eu queria que você fosse viajar para algum lugar bem longe para salvar alguém. Você só ficou enfiado aí nisso que você achou que era para você fazer. O que quer dizer isso? Quem fica fazendo coisas sem direção de Deus? Deus nunca mandou você fazer isso. E ele está interessado em outras coisas para você fazer. Então você carrega sozinho a obra que você acha que é de Deus, que é sua, não tem retorno. Tá? Então oração simples é você saber se relacionar com Deus, o seu pai. Quando você for orar, você vai dizendo, Deus, você é o meu pai. Você tem que crer nisso. Tá? Lendo a Bíblia, a palavra te estrutura nessa condição. E adorando a Deus, dizendo, Deus, você é o meu pai. Por isso eu te amo, meu pai. Quantas vezes você já falou para Deus que ele é seu pai, que você o ama, e você passou um bom tempo falando isso? Pai, eu te amo, meu pai. Eu te amo. O que você acha que esse pai vai fazer com você, querido? Olha, um filho deste, um filho normal que fica lá no pé do pai, papai, um beijinho, pai já dá a chave do carro direto. Papai, ai, tira o cartão de crédito, já dá. O pai fica babando. Fala, é verdade, gente. Porque pai é assim que é filho, não adianta. O filho nem está olhando, mas o filho olha, ai, meu querido. É isso. Nós que somos terrenos, fazemos isso. E Deus, nós precisamos entender esse amor sobrenatural dele. Se você ficar lá, papai, eu te amo, pai. Eu te amo, pai. Deus, você é o meu pai. Você é o meu pai. Você tem que falar isso, passar horas, horas. Ele vai entrar na sua vida. Ele vai se aproximar e o que ele passa para você, porque você tem a natureza dele. Ele começa a colocar o que ele é dentro de você e você começa a ver a vida diferente. Porque você começa a ver com o amor dele. Que isso vai crescendo. Deus, você é o meu pai. Deus, você é o meu pai. É demais, gente. As coisas começam a mudar, você começa a receber. Isso é uma oração simples. Tá? Então, você não precisa ficar falando, ah, porque aquela pessoa fez isso para mim, pai. E agora? Querendo vingança, né? Quando você fica falando isso. Porque, olha, o que me aconteceu. Não é por aí, querido. Se você ficar lá, Deus, você é meu pai. Eu te amo, meu pai. Eu te amo, meu pai. Eu te amo mesmo, pai. Eu te amo, meu pai. Muito obrigado, meu pai. Ele vai começar a fazer favores para você. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai estar com você. E isso que é legal. As coisas começam a acontecer. E você começa a saber o que ele quer que você faça. Se ele quiser que você vá para lá, você vai. Se é para ficar aqui, você fica. Você vai começar a obedecer. Então, é isso que é a oração simples. Que ela está falando. Mas vale a pena ler, porque ela sempre tem um enfoque dela, né? Que funciona. Então, aleluia. Então, vamos hoje, agora à noite, continuar mais um pouquinho, porque nós já vimos aqui ontem, assim, o pré-requisito para o avivamento, que é o amor. Tá certo? O pré-requisito para o avivamento é o quê? Amor. Ah, que bom, vocês ouviram, amém. Isso aí. Porque sem esse amor ágape, não vai acontecer avivamento. Depois, nós vimos que para nós andarmos no caminho de Deus, nós precisamos estar na presença dele. Ninguém anda no caminho de Deus se não for na presença dele. Foi o que nós vimos hoje. Tá certo? Então, agora nós precisamos aprender como que nós buscamos esta presença para termos a direção. Como que eu vou buscar essa direção? Deus me ensina, porque tudo é na palavra. Então, nós vamos agora mais um passinho para ver como que nós vamos ter a direção para a nossa vida. Então, abre aí novamente em Provérbios, capítulo 3. Nos versículos 5, 6, nós já vimos isso hoje, mas nós precisamos dar mais uma olhada aqui nisso. Veja isso. Porque agora nós vamos colocar isso daqui no plano ministério. Igreja, seu chamado, tá? Porque é isso que a gente precisa. Quem já está no seu ministério ou aqueles que estão buscando. Então, tem que saber o que fazer. Porque a gente não pode copiar estruturas e coisas dos outros. De jeito nenhum. Nós temos que receber a direção do Espírito Santo. Por isso que tem muitas denominações. Não dá tempo essa vez de eu trazer aqui um ensino de como as igrejas se formaram e nunca, nunca o apóstolo Paulo teve 1000 igrejas, nem 2. Para vocês verem a deformidade no corpo de Cristo, de ficar abrindo igreja em cada esquina, a pessoa que pensa que é empresa agora. Vai ter igreja em todo lugar, isso não existe. Por quê? Não tem o fundamento da palavra de Deus, nem sabe a doutrina dos apóstolos. Que a Bíblia diz que nós, é para nós estarmos fundamentados na doutrina dos apóstolos, mas não que eles inventaram uma doutrina. Eles andavam na doutrina de Cristo Jesus e eles que passaram a doutrina de Cristo Jesus para a igreja. Estão acompanhando? Então, é uma preocupação das pessoas. Ai, você vai abrir uma igreja aqui? Você vai abrir uma igreja ali? Você vai abrir... Dá pra ver. Eu não vou abrir igreja nenhuma, eu nunca abri nenhuma. Não abri nada. A gente se reuniu, quando a gente se reúne é uma igreja. Tá certo? Mas não é o caso, gente. Você mal dá conta de um, você vai ter quantas? Não é por aí. Então, precisa de muito ajuste. Nós não temos tempo de falar tudo. Nós só estamos agora focalizando como ser guiado por Deus, como receber essa direção, entendermos que essa direção vem no amor. Nós temos que crescer no amor, porque o avivamento vem por aí. E que nós precisamos ficar na presença de Deus, porque é aí que nós vamos andar no caminho dele. E vamos fechar, porque a gente não tem tempo para passar tudo também. Não dá para ensinar tudo num dia. Agora tem que esmiuçar isso em casa, trabalhar nisso, para ver se vai voltar. Se nós vamos nos reunir de novo. Né? Se a pessoa conseguiu andar nisso, então vai ter um desejo de querer como e agora. Então aí vem mais uma gota. Então veja versículo 5. Olha só. Versículo 5 de Provérbios 3, tá certo? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele está querendo dizer aqui, com esse de entendimento, que não é para a gente ficar criando coisas com o nosso pensamento. Porque sabe uma coisa que o pastor Dave falou, gente? É que se vocês, depois de pegarem esses ensinos, orarem bastante, já saber até pregar aquilo lá, e ouvir os ensinos do pastor Dave mais lá no futuro agora, vamos dizer, daqui uns 2 anos, se você começar agora a praticar bem isso e prestar bem atenção nisso, você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Então, ele disse que está cheio de gente que diz que teve revelação, mas são revelações inventadas. Porque é isso aqui que ele está falando. É isso aqui, ó. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não se firme no seu próprio entendimento. Porque você tem capacidade de inventar uma revelação e a pessoa até acha linda e boa a revelação. E vai passando para os outros. E nunca foi de Deus. E isso está assim, ó, na igreja. Então, vamos parar com isso. Para com esse negócio de revelação, porque é perigoso se não vem de Deus. E as pessoas querem, elas estão tão acostumadas com esse padrão de igreja, que elas querem ver as pessoas dando uma de espirituais e falando coisas, tudo da cabeça. Tá? Então, é preciso aprender a ficar quieto e não ficar atrás disso, não. Vamos parar com isso agora, porque Deus vai falar com você lá no seu quarto. Deus vai falar. E depois ele dá a confirmação, porque se alguém vier falar que é de Deus, é a mesma coisa que você ouviu no seu quarto. Não vai falar nada diferente. É por aí, hein? Falou? Porque está cheio de gente com visão, com palavra. Gente, para. Porque essas profecias ali no estacionamento, na porta do hotel, é tudo furado. É, porque o que é, já falou aqui dentro. Deus não ia usar 80 aqui agora, porque ele já ensinou a ordem na igreja. Porque Deus não é de desordem. Então vamos parar, porque está cheio disso. A pessoa é toda espiritual e ela fica dando palavra. A pessoa, o pastor acabou de pregar, lá vem um lá do fundo dar uma palavra para o pastor. O que, que é isso? Gente, é ridículo. Então está muito confuso. Vamos parar com esse negócio. Lá na nossa igreja não tem isso, não. Mesmo que eu nunca cheguei lá me mostrando espiritual. Se eu não sei, eu não sei, eu não fico falando nada, não fico dando profecia para ninguém, a menos que Deus dê. Então, o povo da minha igreja não está acostumado a dar profecia para ninguém, porque quem chegou com essa asa lá já foi cortado, porque não teve espaço. Você entendeu? Depois, andar com Deus é assim. Andar com Deus é assim. Agora, a pessoa é muito espiritual, ela precisa falar que ela é espiritual, que ela está orando, que ela tem Deus. Se ela está, ela fica quieta. Ah, é, certeza. Não fica dando uma de... Agora, quem não está orando, sobe aqui em cima da mesa. Aí precisa se aparecer, bata um palma para mim. É Deus que promove. É Deus que promove. Homem não promove ninguém, porque ninguém é o Espírito Santo. Estão acompanhando? Então fica sossegado, vai para tua casa tranquilo. Vai orar, porque Deus ouve as suas orações. Tá? Você já teve prova aqui hoje, que ele falou coisa aqui esses dias, que você tinha dúvida, alguma pergunta que você tinha no seu coração, e Deus já falou. De modo que ele está ouvindo você, e quando você ficar lá no seu quarto, se ele não está falando, você não está ouvindo, é porque quer continuar. Se ele quer algo mais, ele faz você entender. Ele faz. Se você está lá, ele faz. É. Então, olha, confia no Senhor de todo o seu coração. Por que, que ele está falando isso? Porque nós estamos acostumados a fazer coisas que os outros fazem nas igrejas. Então tem que fazer, porque se você não fizer, você não é de Deus. Ah, não, vamos parar com isso. Porque agora vai levantar um povo que anda com Deus de verdade. É seleção. Seleção, meus amigos. Digam glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Porque Jesus disse que a divisão já começou. Eu não tenho agora tempo de trazer esse ensino também, porque já começou. A divisão já começou com aqueles que não aceitam a verdade. Vai ser muito sério isso. Mas não importa, é um pequeno grupo que realmente vai ficar. Para depois ajudar os outros, né? Que estão lá para trás, vai ficar na rabeira, lá longe. Mas Deus ainda dá chance. Então, não é para a gente seguir padrão, gente. Porque o que nós vimos desde o dia que a gente nasceu, padrão igreja, não é, está errado. Ninguém viu o padrão Jesus Cristo. Mas a Bíblia está mostrando o padrão de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Se você ficar orando em línguas, adorando o Senhor, lendo Bíblia, você vai ver o padrão de Jesus. Lê os evangelhos. Você tem que ler os evangelhos. E tem mais. Você vai embora para sua casa e você vai checar tudo que você ouviu aqui. Bom, se você é principiante, não adianta você orar 5 minutos em línguas e falar, isso está tudo errado. Não é por aí, né? Você vai ter que se fechar, orar muito em línguas, estudar essa palavra e o Espírito Santo vai confirmar no seu coração. Porque não é para a gente engolir nada do que seja errado da palavra de Deus. Porque a unção de Deus que está em vós ensina-vos todas as coisas. Isso não quer dizer que é para você agora abandonar mestre de ensino. Não. E pregação de jeito nenhum. É para você saber que reunião você vai participar. Não é mais para perder tempo, porque você não pode participar de reunião que não é o Espírito Santo, que não é a revelação do Espírito Santo, que não é a verdade. Amém. Pode ficar sossegado, porque Deus não está cobrando isso de você. Glória. Ele quer que você vá no lugar certo e ouça a verdade. Aleluia. É isso aí que é o Evangelho. Tá? Então, confia no Senhor de todo o seu coração. justamente para nós não fazermos o que estamos acostumados mais. E não se estribe no seu próprio entendimento com esse pensamento errado, inventando coisas de igreja. Tá ok? E depois, no 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ele está dizendo aqui que não seja sábio. Não é para você inventar agora. Tipo assim, vamos abrir uma igreja. Não é porque acho que Deus mandou. Acho. Que é bem por aí. Vamos abrir uma igreja. Pronto. Então já abriram uma igreja, chamaram 3, 4 ali. Pronto, já começam a fazer propaganda no bairro, do outro lado, chamam os amigos e tal. Pronto, abriu a igreja. E agora, fazer o quê? Bom, é o que nós aprendemos e vimos. Então, peraí, nós vamos precisar de anciãos, nós vamos precisar de presbíteros, vamos precisar de tudo isso, diácono, e vamos começar a fazer programas dentro da igreja. Os casais, porque nós precisamos dos casais. Os casais tinham que estar aqui para escutar isso aqui. Não tem nada de programa para casal, nem para criança, nem para ninguém. Faça-me o favor, gente, jovem. Aí traz o jovem, fica fazendo brincadeirinha, fica fazendo dança, fica fazendo coisa e não ensina nada, que ele tem que se purificar e andar com Deus. O culto é igual para todos. Não tem esse negócio. É, mas o jovem, ele não fica na igreja. Problema dele. Problema dele. Ele já tem condição de optar salvação ou não. E salvação é a verdade. Não é brincadeira dentro da igreja. Que já inventaram até de ter barzinho dentro da igreja. Já, aqui em Alphaville já teve. Dançava lá. Faz favor, gente. Acabou, ainda bem que fechou. Porque era na sexta-feira essa palhaçada. Faça-me o favor. Ficava lá numa meia-luz, uma boate. Que é isso, meu? Vai, diabo. Você vai lá nessa igreja? Tenha santa paciência, pau de discernimento. Que é isso? Olha, Deus ainda diz mais aqui, ó. Teme ao Senhor. É um medo santo, querido, de estar fazendo uma coisa errada. Você tem que ter isso. Você inventou de abrir uma igreja? Quem mandou? Você não está com medo, não? De prestar conta a Deus? Quem mandou você abrir uma igreja? Você é louco. Quem falou isso para você? Primeira coisa que vem na ideia da pessoa, vamos abrir uma igreja. Não, ele não se contenta de ficar fechado lá orando para ver o que Deus quer. Mas o padrão é esse, vamos abrir uma igreja. Alto lá. Você tem que ter esse medo santo para o mal não acontecer na tua vida, que nem ele diz aqui, ó. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tá certo? Nós não temos que fazer o que os outros fazem, que as outras igrejas estão fazendo. Eu não vou ficar na sua igreja porque não tem nada para criança. Não vai mesmo. Traz a tua criança e manda ficar sentada bem quietinha aí, hein? Lá na tua casa você ensina ela, ó, cala a boca lá. Não faz barulho, não precisa falar que a Ana Maria é brava, não. Porque Deus também não quer bagunça e é para as crianças saberem se comportar em todos os ambientes. Criança que chega aqui e vai subir aqui em cima do povo, tá errado, faz favor, né? A mãe tem que dar uns petelecos nesse. Por quê? Diz que não poupa a vara. É, o que é isso? Porque a alma, ela precisa disso, senão ela não aprende. Faz favor, que jeito que você cria seu filho, que ele não pode estar dentro da igreja? Tá? A gente já viu que a mãe chegou com a criança lá, vinha dormindo, e foi, cresceu sentadinho lá, dormindo, e no terceiro culto já fica tudo quieto, porque tem unção. Não vem fazendo folia, não. Vai que aprende a ficar na unção e na hora do canto ainda canta, na hora que a pregação dorme. Não faz um barulho. Agora, você vai nas igrejas dos outros, é criançada pulando, correndo, jogando bola dentro da igreja. Faça-me o favor, gente. Cadê a unção? Não tem unção nenhuma ali. Aí que precisa de escolinha para criança lá do outro lado da rua, para não vir atrapalhar. Gente, faça-me o favor. Eu não vou fazer isso mesmo. Que de jeito nenhum. Traz a sua criança aí e eu vou orar lá na minha casa. Ô Deus, o Senhor dá sossego para aquelas crianças. Sério, eu não estou lá. Deus, é isso que eu vou fazer. O Senhor dá sossego para aquelas crianças, põe a mão, dá paz e age nos pais também, que estão precisando de paz. Porque os filhos não têm sossego. Não tem porque os pais não têm. Bom, mas isso é outro assunto. Então, queridos, é isso aí. Será, daí no versículo 8. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os ossos? Quer dizer que se eu estou fazendo o que Deus quer, Ele vai me dar saúde. Ele vai me dar paz, refrigério, Ele vai me dar proteção, Ele vai me guardar. Deus está dizendo, eu tenho que fazer, gente. É importantíssimo nós ficarmos lá na presença de Deus. Eu fico lá, falo aqui, ó Deus, eu não quero ser enganado pelo meu coração. Eu estou precisando de você, eu estou pregando a sua palavra, eu não quero enganar ninguém nem a mim mesmo. E eu não quero dar brecha pro diabo. Ou você acha que sou tonta? Ah, agora eu fico aqui, oh, dando uma de bacana, pô, o diabo me pega ali fora. Você acha que isso vale a pena? Deus me livre, mas ele vem com esses enganos. Então, meus queridos, não tem assim, ó, um dia lá que eu não fico fazendo nada. Isso não existe. Eu vou buscar Deus todos os dias. Todos os dias. Quando eu viajo, eu levo aquele meu iPod. É iPod que chama aquele pequeno. Né? Porque é muito i, né? Aí, né? iPod, iPad, pode tudo. Aí põe lá, iPhone. Aí põe assim de noite, põe evangelho. Eu fico lá, orando em línguas. Fico lá, ouvindo, em comunhão com meu Deus e adorando meu Deus. Eu não me aparto disso, de Deus, de jeito nenhum. Porque eu não quero dar brecha para o diabo. Eu não quero, mas eu estou atenta ao que Deus está dizendo aqui. Então, se Deus promete segurança, promete proteção e que Ele está me dando direção para os meus caminhos, Ele não está mentindo. O diabo pode falar para você, ai, olha, você não está fazendo nada. Mas você está lá adorando, como você não está fazendo nada? Estão acompanhando? Então, ele vem como refrigério. Veja lá, Salmo 33 agora. Não, 32. Salmo 32. Está valendo, queridos? Olha, eu poderia trazer uma pregação assim, ó, se Jesus viesse aqui pregar na sua igreja. O que será que ele ia falar? Ele ia ensinar a sua verdade. E ainda revelar o que está no coração dos outros. Meu Deus. Ia sair tudo, ó. Acho que eu não vou ficar nessa igreja de Jesus, não. Porque o cara é fera. Ele vê tudo do meu coração, meu pensamento. Ah, não, não dá. E olha, quando a unção é muita, as pessoas vão embora mesmo. Porque não quer sair do pecado. Começa a incomodar. É aquele prego ali no sapato machucando o pé. Ah, não dá. Sabe? Ah, não. Vai de novo falar isso aqui. O que é? Está de perseguição. Quem é que está enredando? É a gente que vai lá falar para ela. Eu sei que é. É o Espírito Santo mesmo. Ele fala, ué. Então, olha, versículo... Vamos ver o 7, só porque é para confirmar essa maravilha de Deus. Olha, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele não prometeu? Mas ele ensina como, queridos. Não é aí andando para cima e para baixo, não. Não é com a sua oferta, não. Deus não está falando que é para você deixar de ofertar? Calma, peraí. Mas não é isso que está te dando segurança. Se você ficar lá orando, você não acha isso vantajoso? Gente, isso para mim é a glória. Se ele disse, olha, você fica aqui orando que eu faço, é tudo que eu faço. Certeza, gente, foi a maior achado da vida. Eu não sei porque que as pessoas acham isso tão horrível, tão difícil, e não tem comunhão, não consegue se posicionar diante de Deus, vai adorar, se enfia debaixo da cadeira, quer morrer. Está achando aquilo um cansativo. Ai, chega, pss, negócio de adoração. Não dá para virar a página, vamos fazer outra coisa. Já cantou 3 músicas, 4, ai, que injeção, muda. Está cheio de gente dentro da igreja fazendo isso. Com a mão no bolso, olhando para ela, ai, ai. Nossa, esse coisinho branquinho, né? Como será que eles fizeram isso? Olha, essa cortina. Eu precisava da minha casa. A pessoa não está com nada. O que você vem fazer na igreja? Ah, faz favor. O que você quer de Deus? Você quer tudo, né? Do mundo. Mas você não dá a sua vida para ele. Adorar, deixa para lá. Quando nós começamos as conferências do pastor David, no ano 2005, lá no auditório do Museu da Bíblia, na frente, nós sempre colocamos os pastores. Sabe o que eles ficavam fazendo na hora do louvor? De costa para o altar, conversando. Ô, gente, misericórdia, pastor. Seja que canto for, se posicione em Deus e adore o seu Deus. Quer dizer que nunca adorou Deus nenhum. E estão os bacanas aí correndo para cima e para baixo. No Brasil. Ah, tenha dó, vai. Tenha santa paciência. É essa qualidade de pastor que está rolando por aí. Você não pode ser isso. Você é exemplo. Pastor tem que ter alimento para o rebanho. E aonde ele vai buscar esse alimento? Em Deus. Vai ficar lá no quarto e Deus vai falar, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E essas pessoas que virão hoje querem isso, precisam disso. Porque as ovelhas, não pode dar qualquer alimento para as ovelhas, senão elas morrem, você não sabe? Isso já é outro assunto, outro ensino. Não dá, cara. Ah, o Deus estava falando isso lá, mas parece que eu não estou copiando não, gente, mas é verdade, agora dava uma pregação. Mas eu não vou para esse caminho agora, porque eu preciso ensinar isso. E a minha amiga disse assim um dia, que é esse negócio de outra hora que ele ensina? Ah, não dá nem para explicar, né? Quer dizer que não entendeu nada. Porque isso aí ele podia parar agora e começar a ensinar sobre isso. Por que que ele fala isso e não ensina? Porque não dá tempo. As pessoas precisam receber o que Deus quer dar para elas. E o pastor é que tem que saber. Veja a sua responsabilidade. Você quer ser pastor? Porque você decidiu? Não, é chamado de Deus isso. Não se escolhe isso daí. Tem muita gente que está aqui, inventa. Não, está por fora. Nunca você vai receber nada de Deus, porque ele não mandou você ser pastor. Bom, mas ele promete aqui livramento e segurança. No 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Tá? E sob as minhas vistas te darei conselho. Ah, debaixo dos olhos dele ali, ó. Hã? A instrução é debaixo do olho de Deus. Não é assim? É, ué. Ele só vai fazer isso se você estiver debaixo do olho dele. Agora, o que que acontece por aí? Quer ver? Ele diz que ele dá a direção e ele ensina e instrui e tudo mais. No que é para fazer, aonde andar. Acontece que tem muita igreja por aí que são cheios, né, de cargos lá dentro e programas e tal, e daí o pastor decide que ele vai fazer um negócio. Ah, nós vamos fazer agora. Então ele chama o conselho da igreja, já viu isso? Aham, existe. Não, nós não tem, o povo nem sabe o que é isso. Mas, aí ele chama o conselho, olha, Deus disse que é para nós agora criarmos este programa. Então, vamos fazer uma votação. Deus diz, né? Então, nós vamos votar, né? Porque Deus falou, nós vamos votar. Aham, isso existe. Existe. Existe. Uhul. É verdade. Não tem votação nenhuma. Deus falou, está falado, é para fazer. Amém. Homem não se mete nas coisas de Deus. Só obedece. Pode tratar de ser obediente, que você só tem a ganhar. Porque ouvir Deus não estava tão fácil, mas agora eu comecei a ouvir. Mas aí você já está obedecendo. É mais difícil obedecer do que ouvir. Então precisa orar mais. Então, vamos ver Provérbios 14, 12. Nós já estamos acabando, queridos. É que a gente tem que ir mesmo ensinando assim, tá? 14, 12. Olha só, gente. Tá valendo? Queridos, de repente vem aquele amor muito grande por vocês. Mas é imenso. É imenso. É Deus. É Deus. Ele ama você demais. E ele não quer que você se perca neste caminho. De jeito nenhum. Ouça os conselhos de Deus. E obedeça. Olha, veja lá, versículo 12 de capítulo 14 de Provérbios. Olha só. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Não precisa levar tão de morte, assim que você vai morrer ali na esquina agora. Não é isso. Mas te traz desastre na sua vida, tipo, não tem resposta de Deus. Transtorno para a sua vida. Porque as coisas não dão certas. Porque você, com o seu pensamento, dentro do que nós já lemos lá, você decidiu fazer coisa na sua vida, pensando que é Deus. Porque o seu coração te enganou. Você achou que era Deus. Então, esse caminho não é o de Deus. E isso traz transtorno para a sua vida. Porque você não tem a ajuda de Deus. Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Agora, no 13. Até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria é tristeza. É lógico que é tristeza. Porque tomou decisão errada. É isso que ele está dizendo. Você tomou decisão errada, no fim... Não deu nada certo, você ficou frustrado. Você vai ficar muito triste. frustrado, porque você não vai ver, né, o sucesso, a glória de Deus ali naquela situação. Então, isso daqui não só é para a liderança que está buscando a direção de Deus ou trabalhando na obra de Deus, mas também para a nossa vida pessoal. Nós não podemos tomar decisão para qualquer coisa, nós temos que ter certeza que é Deus que está mandando. Porque ele mesmo indica aqui em Provérbios que não é para nós tomarmos decisões precipitadas. Às vezes a gente está assim, né? É agora. É agora. Mas você está orando? O Espírito Santo vai te segurando. É agora. É agora. Aí você acalma, volta, fica tranquilo e tudo passou. E se você tivesse tomado uma decisão precipitada, você estaria frustrado. Derrotado. Como ele diz aqui, é, em caminho de morte. Mas não é de morte, de frustração, de derrota. De falta de sucesso. Estava lendo isso? Então é importantíssimo agora, a partir de hoje, você não toma decisão com a tua cabeça. Vai orar, porque Deus te dá a direção. Agora, a pessoa não orou nunca nada. E ela decidiu que ela vai fazer qualquer coisa, senta lá 2 minutos, orou, não ouviu nada de Deus. E eu preciso dessa decisão agora. Mas por que você não começou antes? Então começa agora para você saber que decisão você vai tomar ali na frente. Isso que é importante. Então vamos ver João agora? Não, mas espera aí, vamos ler o 14, versículo. O infiel de coração, dos seus próprios caminhos, se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. Então, isso quer dizer que a pessoa que saiu da presença de Deus, essa primeira parte do versículo, o infiel de coração, dos seus próprios caminhos, se farta. Quer dizer, a pessoa saiu daquele caminho onde estava a presença de Deus. E ele anda nisso. E isso daí não traz sucesso para a vida dele, segurança. Não pode sair da presença de Deus. Você não pode. Porque não se esqueça que a sua alma não está redimida ainda. Ela não está salva. Então você tem que colocar ela numa condição de salvação. Embora não esteja. Então é o seu espírito é que vai estar acima dela, porque você alimenta o seu espírito. Alimenta o seu espírito. Lê palavra, adora Deus, faz jejum, ora em línguas. Então você está alimentando o seu espírito. Então o seu espírito cresce, ele é igual a uma árvore. Ele cresce e ele domina a alma. A sua alma precisa do domínio do seu espírito. Por isso que não tem resposta de oração, fica pedindo para Deus, mas o espírito está fraco, ele não está alimentado. Ah, eu oro tanto. Poxa, mas não tem resposta? Como que você ora tanto? Como que você ora tanto e Deus não falou nada, não fez nada, não moveu uma palha? Ah, não, não vai mentir para outro. Você não está orando, não. Ó, tem gente que vai orar, dorme, depois quando acorda, orei 1h15. Não, eu ponho o relógio, eu oro 1h15. Até dormindo eu oro em escândalo. Andelo, coxa, lá bater, cara. É que, olha, eu já percebi, né? Isso já acontece comigo, já aconteceu, acontece tudo, é verdade. Por isso que eu posso falar isso. Aí, a alma é tão esperta que ela, antes que você perceba que você estava, ou que você estava dormindo e você acorda, ela fica, andelo, coxa, lá. Mas estava no maior sono, roncando. Por isso que o nosso coração nos engana, queridos. Não tem ninguém que nos engane, é o próprio coração. Porque ele é aquela natureza lá, né, gente, que não está redimida, é a alma. Ele está falando da alma, da carne. Não tem ninguém que é nosso inimigo. Tem uma parte nossa que é nossa inimiga. Precisa tomar cuidado. Então tem que pôr essa alma no lugar dela. Então vamos ver agora João 21. E nós vamos encerrar aqui. João 21. Então, essa passagem aqui, não é depois que Jesus ressuscitou e ele andou aparecendo. Então, veja versículo 1. Aí Jesus começou a aparecer para os discípulos, para os apóstolos, né, dar sinal da ressurreição e dando ordens do que era para eles fazerem até que o Espírito Santo viesse. Então é isso aí, no versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos todos esses aqui, esses apóstolos, e no versículo 3 disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Eles estavam lá na praia, esses aí, Pedro, Tomé, Natanael, tal, esses aí. Ah, mas aí Pedro teve uma ideia. Ah, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Isso daqui, e olha que Deus já tinha, Jesus já tinha dado ordens para eles irem para Jerusalém para ficar lá. Ele falou, e não saiam de lá. O que aconteceu? É o que nós acabamos, aqui tudo na Bíblia que Deus fala tem exemplo. Então nós acabamos de ver que Deus disse que não é para nós andarmos nos nossos próprios caminhos, nos nossos próprios pensamentos. Porque a gente sai da presença de Deus quando a gente faz isso. O que aconteceu aqui com Pedro? Ele tirou os olhos da visão de Jesus, do que Jesus mandou ele fazer. É muito fácil fazer isso quando a gente sai do quarto e não ora mais. Quando você abandonou o seu quarto de oração, você começa a ter ideias brilhantes. Maravilhosas. Mas não é de Deus. Não, gente, a gente quer coisa assim, a gente inventa, né? A gente inventa coisa. Aí, ele inventou, Pedro, aqui. Ah, vou pescar. Sabe por quê, gente? Ele precisa ganhar, meu. Agora o mestre foi embora. E a família? E agora nós estamos aqui? Sem nada. Cadê? De repente ele esqueceu tudo. Tudo, porque ele tirou os olhos de Jesus. Você tira facilmente seus olhos de Jesus quando você largou a mão de orar, meu filho. Ou se você não está orando, já tirou, nunca pôs o olho em Jesus, né? É aí que é, existe isso. Agora, uma pessoa dessa ainda se mete a pregar, né? Misericórdia. Eu gostei do Luciano que me contou para nós outro dia, que ele, na igreja que ele estava, ele andava com os pastores, né? De carro, às vezes ia para lá e para cá. E antes de ir para a igreja, eles estavam juntos no carro, lá estava o pastor com o maior rock, né, no carro. E ele batia lá e dançava e cantava e fazia uma hora aí. Parava, esse é desenho de criança. Parava o carro, descia, ia lá, pegava o paletó, subia no altar. Jesus, aleluia. É isso que, pelo amor de Deus mesmo. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado o que a gente está fazendo de ir lá no altar, no púlpito. Falar de Jesus e fez o quê a vida inteira? Tem que ser santo mesmo. Tem que ser santo mesmo. Eu nunca venho pregar sem me preparar. Eu não saio de casa nos dias dos cultos. Eu oro todos os dias, mas nesse dia eu quero estar com a minha alma bem lá para baixo. Para o meu espírito estar bem na presença de Deus, assimilando de Deus o que Ele quer. Para ele poder me usar aqui. Então é muito sério subir no altar e ir lá no púlpito. Porque toda doutrina errada sai do púlpito. Pessoas que ficam pregando qualquer coisa para os outros. Quer pregar, quer ser pastor, quer pregar, reunir. Eu acho que antes de pregar, devia se reunir para orar. Vamos orar porque Deus ouve. Então sempre fica orando. Daí Deus vai dar a direção. Então, é isso aí. Pedro tirou a visão, o foco, né, de Jesus e ele, o que eu sei fazer é pescar. Então, ele chamou os amigos dele, que já eram tudo uma companhia ali dele, que trabalhavam com ele, vão pescar. Porque agora, o que acabou? Acabou. Tudo acabou. Aí eu vou voltar a pescar, porque lá eu vou ganhar meu dinheiro e trazer para casa. Ele foi resolver a vida dele assim. E é isso que muitos fazem. Resolvem as suas vidas com as suas ideias, em vez de deixar Deus dar para você a direção, porque Ele vai trazer provisão para você. Aleluia. É. E principalmente para o teu chamado. Sustento e tudo mais. Tá, porque se Deus manda um missionário lá para a África, se Deus manda, não é ele que inventou, né, a igreja dele. Deus sustenta, e o leão não come ele lá, não. É. Deus sustenta. Por que um missionário está lá passando necessidade? Porque ele está fora da visão de Deus. Ele não está orando. Qualquer ordem que Deus dá, ele já tem a provisão. É só ficar lá na presença dele. Mas é mais fácil pedir, né, gente? Mais fácil pedir. Você faz um discurso aqui, envolve o teu emocional, você arranca tudo que você tem e traz aqui. Pronto. Não precisa ficar lá orando coisa nenhuma, eu arranco de você. Mas Deus falou com o pastor dele, que ele me contou isso. Falou para ele, escuta, que o que você, onde você colocaria essas sementes? Ah, Jesus com as sementes na mão. Nesse terreno, que está todo fofinho, ou nessas pedras aqui, na montanha cheia de pedra? Ele, é lógico que é aqui. Ele falou, então, primeiro lugar, as pessoas têm que semear, dar grana, aonde eu mandar, no ministério que eu mandar. Ai, que lindo, vou semear lá. Deus nunca mandou você fazer isso. Você não está fazendo benefício nenhum. Para nada, para ninguém. É. Depois ele disse aqui, olha aqui, o Dave, você para de arrancar dinheiro dos outros. Tá? Sabe por quê? Você está muito bem, você está rico, mas não é com a minha bênção, com a minha com esta prosperidade sua. Não é. É de arrancar dos outros, só que eles nunca vão ser prósperos, porque eu nunca vou abençoá-los, porque não fui eu que movi no coração deles e foi você que sugou tudo deles. Ah, ele parou imediatamente e foi orar em línguas. Por isso que ele diz, olha, ninguém anda no pecado se ora em línguas de verdade. Não me vem com essa que está orando em línguas, porque não está não. Porque está cheio aí de slogan agora, orar em línguas. Para enganar os outros, porque não está orando coisíssima nenhuma. Orar é você ficar 3 horas fechado lá no seu quarto. Está fazendo isso? Se tiver, não vai fazer coisa errada na vida mesmo. Ah, não vai, gente. Olha que sério que é isso. E é ótimo. Porque você está livre de fazer o que o diabo quer, a sua carne. Não é bom aprender com esse homem? Lógico, ele ensinou tudo isso. Agora, então, aí vem cá, no versículo 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus viu lá a fadiga deles. Vem cá, esses caras sabiam pescar, sabiam onde que tinha peixe. Você sabe que o pescador sabe como que está a maré, onde que tem peixe. Ele vai certinho ao serviço dele. Eles sabiam e eles não pegaram nada. Porque aquele era o lugar. E hora de pescar é de noite, né, gente? Ou não? Aham. Então, aí eles vieram de dia, né? Já chegou o dia, não pescou nada. Aí no 5, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam, não, né? Com aquela cara lavada. Então, lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Pô, o cara é pescador. Por que que ele já não jogou à direita? Ele sabe. Mas é porque não é lá que tem peixe. Não é lá. Ele é acostumado a jogar para lá, para o outro lado. Nunca desse lado tem peixe. Por isso que você tem que seguir a ordem de Deus. A ordem do homem não serve para nada, porque ela é natural. Ela é matemática. A ordem de Deus não é. Aonde não tem nada, é lá que ele vai fazer brotar. Você está acompanhando? Essa é a vantagem de você ficar sozinho com Deus. Essa é a vantagem. Porque ele vai falar para você onde que você vai arrancar, ter o dinheiro. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Se ele soubesse que era do lado direito que estava cheio de peixe, ele já tinha lançado lá, mas porque ali não andava. Mas Deus deu uma ordem e eles obedeceram. E demais, era de dia não tem peixe. Peixe não está ali dando sopa de dia. Então, aconteceu isso tudo. Agora veja. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Foram 3 vezes, né? Tu sabes que eu te amo. Ele disse, alimenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Pastor é isso. É isso que Jesus quer de você. Se você não está preparado ainda para alimentar as ovelhas com a doutrina correta, fica quieto. Vai devagar, amigo. Vai devagar. Porque você não pode dar alimento errado para matar a ovelha. Porque o pastor sabe o campo que ele tem que colocar o rebanho dele. Porque se for para lá, tem coisas que a ovelha come que mata ela. Tem vegetação que é venenosa e mata, e o pastor sabe. Então, tem pregação que mata. Tem pregação que mata a ovelha, meu. É pregação errada, é pregação de homens. Você tem que ter responsabilidade com o que você está ensinando. Não inventa coisa lá, não. Se você não sabe nada, vamos orar em línguas, porque é isso que é para fazer, está escrito, mostra lá. Paulo dizendo, eu oro em línguas mais do que todos. Então, vamos copiar, fazer igual Paulo. Então, se nós temos que copiar alguém, Paulo disse, sede meus imitadores. Né? Depois você vai nas igrejas aí e os pastores, né, filhotes, eles falam igual o pastor chefe. Não é, gente? Faz tudo, a voz, aquele que eu nem sei imitar, mas é por aí. Você não ia imitar agora, porque é até engraçado aquilo, parece um circo. Mas porque eles leram isso e não entenderam o que Paulo disse. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, ele tem a mente de Cristo dentro dele. O que, que é a mente de Cristo? É quando você tem toda a direção de Deus para a sua vida, do que é para você fazer. Isso é a mente de Cristo. Isso você adquire com o fundamento da palavra dentro de você. Então, Paulo disse, é para você me imitar. Não é para imitar o jeito que ele fala, não. Com voz, aquela coisa, que é isso. Tem sotaque lá da Bahia, vai falar que nem os baianos? Não é para fazer isso. Tem um sotaque do Sul, vai falar igual o gaúcho? Não é para fazer isso. Não é para fazer essa imitação, é de andar com Cristo Jesus. Tá? Então, o pastor aqui, Jesus falou aqui para Pedro. E ele sabia muito bem o que era para ele fazer. Pedro sabia, porque ele andou 3 anos e meio. Mas, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele inventou uma. Ficou claro agora? Inventou uma. E foi pescar, ele já voltou para a vida velha. Mas Jesus veio em auxílio, porque ele não tinha nascido de novo ainda. Mas ele sabia. Então, Jesus, agora aqui, frisa bem e fala para ele, alimenta os meus cordeiros. Nós poderíamos agora ir para Timóteo e ver agora como que é a pregação, mas, gente, não dá. Eu não vou encher mais vocês com isso. Mas eu vou dizer uma coisa, que essas pessoas, conforme está escrito lá em Timóteo, que inventam doutrinas com as suas revelações, essas pessoas, elas acham que estão abafando. E mais, tem pessoas que estão ouvindo as suas pregações, que eu diria que são ideologias, e estão achando lindo de morrer. E não é a fala de Jesus. Não vem do Espírito de Deus. Estes são os lobos, que é outro ensino, profundíssimo. Precisa tomar muito cuidado. Então, nós, que estamos na liderança, é melhor se a gente sabe uma lição só ensina aquela, porque estou vivendo. Essa. Você sabe, já está vivendo, então você ensina isso. Não fica com o papo furado lá. Enchendo linguiça que ninguém está precisando. Outra coisa que eu preciso salientar aqui para vocês. Todas as pessoas que estão ministrando louvor, adoração na igreja, a obrigação dessas pessoas espiritual é a mesma do pastor. Tem que saber a palavra e tem que estar em oração, pelo menos, eu diria assim, umas 5 horas de adoração pessoal a Deus, para Deus poder fluir. Por isso que hoje nas igrejas fica lá muita euforia, muita barulheira, jogo de luz. Para que isso? E ninguém está adorando a Deus coisa nenhuma, é só coisa de alma. E na hora daquilo lá, um fica cochichando com o outro, fica com o celular, mandando mensagem. A maior folia. Deus mesmo não está ali. Então, o ministro de adoração, ele tem que trazer Deus ali presente e parar com isso daí. Para as pessoas se aquietarem e o diabo se mandar e Deus começar a agir. E isso daí vai preparar o ambiente para a palavra ser ministrada. Porque vai ajudar o pastor que vai ministrar. Porque senão fica complicado. O pastor vai pregar, está aquilo que tem uma parede na frente, não vai. Aquilo fica difícil, a pessoa nem recebe. Porque mesmo naquela hora eles ficam conversando, as crianças correndo, aquela coisa. Então é para todos buscarem Deus na adoração. Principalmente quem está no louvor. Quem está ali ministrando a adoração. Essa parte tem que estar cheio do Espírito Santo. Adorando sozinho a Deus. Passando horas. Tá? Umas 10 horas por semana, por aí. Sozinho com Deus, adorando, adorando, adorando. Então, quando for ministrar, vai estar ali a unção de Deus. Valeu? Então, aqui nós entraríamos numa outra pregação de que quem está ministrando o louvor, isso não é ministério. Tem como mostrar na palavra. Tá? Assim como o diácono, presbítero, nada disso é ministério e nem é preciso ser ordenado, isso não existe. Paulo ensina tudo isso aqui na palavra. E também no Antigo Testamento ele mostra isso. Então aí já seria outro ensino. Então muita coisa que está errada. Por isso que não tem que copiar a igreja de ninguém. Você tem que adorar a Deus e ver o que, que ele quer que você faça lá na sua igreja. Porque Deus opera só na simplicidade. Quando começa com muito artifício, Deus já foi embora de lá. Porque não é empresa. Não é coisa de homem. É o poder dele que tem que ser manifesto. Valeu, queridos. Então, glória a Deus.